Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7, edição para segunda-feira, dia 6 de janeiro de 2014. A edição de hoje vai trazer rock. Vamos começar com um guitarrista grego, aliás, Bob Katsionis. A música chama-se Turn of My Century. Vamos ouvir esta música, muito bem conseguida também. E logo depois uma versão muito curiosa de Borislav Mitic, de Ave Maria. Uma música, como é lógico, que é tocada com guitarra, ou com guitarras, no caso. Há uma guitarra normal e há uma guitarra elétrica. Se bem que esta guitarra normal parece-me sintetizada, sou eu a dizer. Mas a outra guitarra não. A guitarra elétrica é mesmo tocada pelo guitarrista Borislav Mitic. E estas são as duas primeiras músicas da edição de hoje do nosso Nota 7. De volta à Vitória, depois desta melodia, destas duas melodias, a Ave Maria de Borislav Mitic e antes também a música de Bob Katsunis, Turn of My Century. Vamos seguindo agora com mais dois temas para o fecho desta edição do Nota 7, para 6 de janeiro de 2014. Vamos ficar com Beyond Twilight, a música chama-se The Devil's Vault. E depois uma versão que eu acho, um tema que eu acho especialmente bem conseguido. Chama-se Hammer of the God e é uma melodia dos conhecidíssimos Testament, que de quando em vez nos presenteiam com estes instrumentais. É com eles que vamos fechar a edição de hoje do nosso programa, que dá pelo nome de Nota 7. E eu, Carlos Bonaparte, regresso na próxima terça-feira, ou seja, amanhã, para mais uma edição deste espaço radiofónico. Fique bem, ouvinte, tenha então uma boa tarde e já de seguida, às 7:15, chega mais uma edição de Prosa Rural. Fique bem, boa tarde e até amanhã.